sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, e não vai embora, e não vai embora. Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim. Cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.